Artigos originais. Inclusão escolar na percepção de professores do município de Dois Córregos, São Paulo. Paulo César Gomes, doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru. Docente do Departamento de Educação e Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, distrito de Rubião Júnior. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.br/36367285622213132. E-mail pcgomes21@ibb.unesp.br. Maria da Glória Mingli, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professora aposentada do Departamento de Educação, Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.br/7059706408902584 e-mail mingli@bironet.com.br. Resumo. Este trabalho teve por objetivo fazer um levantamento a respeito da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais, NEE, em todas as escolas e creches, particulares e públicas, da cidade de Dois Córregos, SP. Foram questionados 144 professores e 14 diretores em 14 estabelecimentos de ensino, da creche ao ensino médio, sendo que dos estabelecimentos de ensino, 5 são escolas particulares, 5 são escolas públicas estaduais, 2 são escolas públicas municipais, 1 creche municipal e 1 creche filantrópica. A pesquisa visou a investigar possíveis preconceitos existentes em torno da questão, verificar se o ambiente físico das escolas possui acomodações especiais necessárias para receber os alunos com necessidades educacionais especiais, NEE, além de averiguar se os profissionais que atuam na escola estão recebendo, ou receberam, capacitação específica para atuar no processo de inclusão desses alunos. Os resultados indicam que os docentes que não trabalham com alunos com NEE teriam uma grande insegurança em recebê-los. Ficou evidente que há muitas dúvidas e incertezas acerca da inclusão, as escolas não possuem infraestrutura adequada e muitas vezes os alunos incluídos são exclusivamente aqueles que possuem déficits internos e não aparentemente visíveis. Palavras-chave, necessidades educacionais especiais, inclusão, integração. Introdução. Apesar das garantias legais, abre nota de rodapé conforme Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, cujo texto diz em seu artigo 8, abre aspas, constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos, e multa, inciso um, recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta. Brasil, 1989, online, fecha nota de rodapé e dá evidente a importância da inclusão de crianças deficientes na rede pública e particular de ensino, muitos diretores de escolas, pais de alunos e mesmo professores têm posicionamento contrário e mesmo excludente à inclusão destes alunos. Frente à inclusão escolar do aluno deficiente na rede escolar regular, este trabalho buscou mapear o posicionamento de professores e gestores em 14 escolas de uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes do interior paulista, a saber, dois córregos, S.P. A questão da inclusão escolar do deficiente deve ser mais bem explorada no sentido de investigar outras tensões que, além dos aspectos legais, das barreiras físico-estruturais e do material didático adaptado às dificuldades dos alunos, ao mesmo tempo os contemple. Desde a recente tramitação do Plano Nacional de Educação, PNE, que vigorará até o ano de 2020, não foram propostas grandes alterações em prol da inclusão da criança com deficiência. Nos últimos anos tem sido grande a controvérsia sobre a extinção ou não de entidades, abre nota de rodapé, 2009, online. Há uma mobilização das entidades em todo o país, APAE São Paulo, online, fecha nota de rodapé de atendimento educacional especializado, AEE, e mesmo da inclusão imediata de alunos deficientes em escolas públicas regulares. Na versão final, o texto foi alterado buscando universalizar o acesso ao atendimento escolar aos alunos deficientes e superdotados em sua quarta meta da educação. O texto da meta 4 em seus subitens prevê o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb de valorização dos profissionais da educação para alunos incluídos que frequentam a AEE, implantação de salas de recursos multifuncionais, formação continuada de professores no AEE, ampliação da oferta do AEE aos alunos matriculados na rede pública de ensino regular, adequação arquitetônica e de adequação dos materiais didáticos, além da utilização de recursos tecnologia assistiva e educação bilíngue em língua brasileira de sinais Libras. Em seus itens 4.5 e 4.6, o PNE prevê a promoção e abre aspas, articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado complementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas, fecha aspas. De outro modo, o documento busca, abre aspas, garantir a ampliação do atendimento aos estudantes com deficiência na rede pública regular de ensino, fecha aspas, Abreu e Cordioli, 2011, página 29. A educação inclusiva é entendida como um processo dinâmico e contínuo de reestruturação pedagógica e organizacional, Fonseca Jane Omote, 2013. Os autores sustentam que a inclusão escolar de crianças deficientes é a parte de uma grande reestruturação que deve passar o sistema educacional com garantia de acesso e permanência do aluno, b, priorizar formas de impedir o isolamento e segregação, c, saber utilizar de ferramentas e recursos de domínio da educação especial em classes regulares. Estes mesmos autores alegam que abre aspas constitui-se como princípio basilar aqui a ideia de que a educação de alunos com deficiência, independentemente do grau e da natureza do comprometimento, deve ser realizada em ambiente escolar comum, em conjunto com seus pares coetâneos, desde que tal condição não se constitua em impedimento para oferecer ensino de qualidade a eles. Portanto, pode-se admitir a possibilidade de alunos com deficiência receberem ensino de qualidade integralmente em ambientes de ensino comum, mesmo com a utilização de recursos especiais e diferenciados, até totalmente em ambientes especiais constituídos somente para alunos que têm essa necessidade, Fonseca Janes e Omote, 2013, p. 326-327, grifo nosso, fecha aspas. A fala dos autores é realmente a utopia que se pretende buscar num ambiente escolar que não apenas acolha os alunos deficientes e, muito além de remover barreiras físicas e pedagógicas, que realmente os inclua numa perspectiva real de utilização de recursos já conhecidos na educação em especial. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em seu Censo Brasileiro de 2010, afirmou que a definição do termo deficiente vem sendo revista e ampliada com o passar dos anos. Segundo o documento, em relação à proporção de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas segundo os grupos de idade, constatou-se que 7,5% das crianças de 0 a 14 anos de idade apresentaram pelo menos um tipo de deficiência, IBGE, 2010, página 76. Assim, abre aspas, os resultados do Censo Demográfico 2010 apontaram 45.606.048 milhões de pessoas que declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 23,9% da população brasileira. Dessas pessoas, 38.473 702 se encontravam em áreas urbanas e 7.132.347, em áreas rurais. A região Nordeste concentra os municípios com os maiores percentuais da população com pelo menos uma das deficiências investigadas, IBGE, 2010, página 73, fecha aspas. O Censo 2010 ainda revelou que, se comparados às pessoas sem nenhuma deficiência, são as pessoas deficientes que estão em maior proporção fora da escola, numa diferença de 22,9 pontos percentuais. Assim, abre aspas, enquanto 61,1% da população de 15 anos ou mais de idade com deficiência não tinha instrução ou possuía apenas o fundamental incompleto, esse percentual era de 38,2% para as pessoas de 15 anos ou mais que declararam não ter nenhuma das deficiências investigadas, fecha aspas, IBGE, 2010. Página 82. Os resultados também refletem o que ocorreu em relação aos rendimentos individuais e à ocupação profissional. A inclusão social de crianças portadoras das necessidades educacionais especiais, NEE, tem sido um grande desafio para a sociedade, governantes, administração escolar, professores, pais e alunos. Historicamente, a sociedade excluiu as pessoas diferentes do restante da população, normalmente, em manicômios, asilos ou ainda em instituições, evitando o convívio social e afastando-as de maneira que não incomodem ninguém. Aranha, 2000, Goffman, 1988, Silva, 1987. Talvez tentando privá-las do convívio com a sociedade, ou ainda, privar a sociedade de uma convivência mais sadia, justa e democrática. Dos anos 1990 até hoje houve um grande investimento em trabalhos e legislação, tanto em nível nacional quanto internacional, visando a inclusão de pessoas com deficiência. Aranha, 2004. No Brasil, historicamente, foi possível observar que nos anos 1960, 1970 e 1980 houve o surgimento de incontáveis instituições específicas para atender a uma clientela com diferentes necessidades especiais, como, por exemplo, as Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE e Movimento Pestaloziano no Brasil. Além da instalação de inúmeras classes especiais na rede estadual de ensino, o que se tem percebido, da década de 90 até hoje, é a manutenção ou quase extinção no último ano das entidades de AEE e a redução drástica do número de classes especiais. O governo, por sua vez, mudou os parâmetros educacionais e iniciou projetos, como, por exemplo, toda criança na escola, visando à inclusão de qualquer criança nas escolas, sejam elas excepcionais ou não. Pode-se observar que a inclusão de pessoas com as NEE tem se dado de maneira unilateral, quase que exclusivamente como ação governamental de administradores abre nota de rodapé. Foram intensas as discussões políticas sobre a extinção das APAES entidades do movimento pestaloziano em todo o Brasil no ano de 2013 em função da mudança no texto da meta 4 do PNE. As entidades tiveram êxito no debate, texto foi mudado, fecha nota de rodapé, porém nunca como uma ação social que envolve a educação com a formação humana e humanizadora. Destacamos os trabalhos recentes desenvolvidos por algumas universidades públicas como, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, Deloitte et al., 2012. A escola, para muitas crianças brasileiras, tem sido o único espaço de acesso aos conhecimentos universais e sistematizados, sendo, ainda, o local que irá formar o aluno como cidadão com uma identidade social e cultural, Mantuan, 2000 e 2002. Além disso, o universo da população de alunos existentes nas escolas deve, ou pelo menos deveria, refletir a sociedade em que se está inserido, tanto étnica quanto economicamente, até mesmo representando as minorias socialmente discriminadas, o que infelizmente acontece. As unidades escolares devem estar prontas para receber todas as pessoas e não somente aquelas consideradas normais, muitas vezes obedecendo um padrão de classe dominante tradicionalmente adotado no país. Há anos tem-se discutido muito sobre a questão da inclusão imediata de pessoas com NEE em classes do ensino regular, Mantuan, 2002, Aranha, 2000, Fonseca, 1995, e, ainda que existam leis nacionais e até mesmo declarações internacionais, que regulamentam esta acessibilidade. Ela tem se tornado sonho utópico para alguns educadores. Essa realidade demanda investimentos na qualificação dos profissionais do magistério, em imobiliário, infraestrutura dos prédios, materiais pedagógicos adequados e, principalmente, na melhoria de salários. Atuando neste sentido, é de grande importância que se faça um levantamento a respeito das ações em prol da inclusão das crianças e jovens com NEE em escolas. Este trabalho pretende contribuir com essa questão, a partir da pesquisa realizada em escolas públicas e particulares da cidade de Dois Córregos, SP. Existem muitos documentos que definem as NEE, todos evidenciando que elas não são puramente necessidades físicas, mas também emocionais, cognitivas, culturais, sociais e até mesmo afetivas. Essas especificidades não são do conhecimento do popular e do senso comum, que consideram apenas as necessidades físicas. Por este motivo, ao iniciar este estudo, inserimos a definição contida, por exemplo, no parecer número 17 de 2001, do Conselho Nacional e da Câmara de Educação Básica. Este definiu as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, define em seu artigo 5 que os educandos com NEE são aqueles que apresentam no processo educacional, abre aspas, dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos, aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, e dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens. e códigos aplicáveis, e altas habilidades, superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Fecha aspas, Ministério da Educação, 2001, página 39. Importante lembrar que aqueles indivíduos com altas capacidades e habilidades intelectuais também são consideradas pessoas com NEE, já que na maioria dos casos, o ambiente onde elas estão inseridas é comumente defasado e pouco estimulante para suas capacidades e habilidades. As NEE, muitas vezes, estão diretamente centradas no ambiente escolar oferecido e não na pessoa que a possui. No Brasil, a Lei Brasil, 1998-B, determina que é dever da escola receber alunos com NEE, promovendo um ensino que atenda integralmente às possibilidades de aprendizagem dos alunos, pois tal inclusão, abre aspas, não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. Fecha aspas, Brasil, 2001, página 28. Este documento destaca a importância e necessidade de a escola ajustar-se para atender à diversidade de alunos. De outro modo, é focalizar na escola e em seus processos de ensino e condições disponibilizadas para a aprendizagem, ao invés de culpar os alunos pela sua incompetência. Desta forma, abre aspas, em vez de procurar, no aluno, a origem do problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar. Fecha aspas, Brasil, 2001, página 33, grifo nosso. No caderno Saberes e Práticas de Inclusão, N5, publicado pelo Ministério de Educação, Ministério da Educação, 2003, os autores destacaram que a inclusão passa necessariamente pela preparação da equipe escolar e de apoio, aquisição de recursos especializados, promoção de adequações e adaptações curriculares e, necessariamente, de acesso ao currículo pelo aluno com as NEE. O documento advoga ainda que estes alunos devem atingir, num determinado tempo, o mesmo grau de conhecimento e de abstração que os demais alunos. Na escolha de um currículo com plasticidade suficiente para buscar, abre aspas, o que o aluno deve aprender, como e quando aprender, que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem, como e quando avaliar o aluno. Fecha aspas, Ministério da Educação, 2003, página 34. Já a Declaração de Salamanca, resultante da Conferência Mundial sobre as NEE, realizada em junho do ano de 1994, na cidade de mesmo nome na Espanha e sob o patrocínio da Unesco, proclama, abre aspas, cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem. Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. Os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades, as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades. As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos. Além disso, proporcionar uma educação adequada à maioria das crianças e promover a eficiência, numa ótima relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo, fecha aspas, ONU, 1994, grifo nosso. Além de evocar princípios de igualdade, humanidade, solidariedade, a Declaração de Salamanca, provavelmente uma das pioneiras neste sentido, torna esclarecedora a importância social da escola, dos professores, dos diretores, dos pais, dos alunos, enfim, da sociedade. Abre aspas, as escolas devem se ajustar a todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas e outras. As NEI referem-se a todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades escolares e, consequentemente, têm NEI, em determinado momento de sua escolaridade, fecha aspas, ONU. 1994, online. Fonseca, 1995, não faz clara distinção entre inclusão e integração, mas define integração assim: educar crianças portadoras de NEE nas classes regulares do ensino juntamente com os alunos não portadores, e não mais deixá-las confinadas em instituições ou a classes especiais. E, neste sentido, abre aspas, a alteridade do outro permanece como que reabsorvida em nossa identidade e reforça ainda mais, torna, se possível, mais arrogante, mais segura e mais satisfeita de si mesma. A partir deste ponto de vista, o louco confirma e reforça a nossa razão, a criança, a nossa maturidade, o selvagem, a nossa civilização, o marginal, nossa integração, o estrangeiro, o nosso país, e o deficiente, a nossa normalidade, fecha aspas, Larossa e Pérez de Lara, 1998, página 8. Uma normalidade que faz com que mais e mais pessoas não vejam sentido em aceitar ou mesmo conviver com pessoas com quaisquer deficiências. Aranha, 2001, fez uma importante distinção entre integração e inclusão. Segundo a autora, a integração consistia em transformar as pessoas portadoras das NEE para que elas ficassem o mais próximo da normalidade, localizando no sujeito o foco da mudança e promovendo mudanças na comunidade para que eles se modificassem. Já a inclusão social tem-se um ajuste mútuo entre sociedade e indivíduos, cabendo ao indivíduo manifestar seus desejos e necessidades, e à sociedade, cabe sua implementação e providências necessárias para o acesso ao espaço comum. A autora ainda considera que a desqualificação da pessoa com as NEE ocorre pela não participação no debate de ideias e tomadas de decisões da sociedade, além de eles serem considerados no mundo capitalista como um fardo para a sociedade, porque não produzem e não têm renda. Segundo Mantoan, 1997, uma das opções de integração escolar se chama Mainstreaming, nela o fluxo de um canal principal carrega todo tipo de aluno com ou sem necessidade educacional específica, que dá possibilidade ao educando transitar no sistema em todas as etapas do sistema. Mantoan também alegou que cabe à escola adaptar-se e estruturar-se às necessidades educacionais especiais de cada aluno e não o contrário. Esse critério não busca ajudar somente alunos que apresentam dificuldades na escola, mas todos os profissionais envolvidos na educação. Esta alegação vem sendo reiterada por outros documentos oficiais, Brasil, 2001. A inclusão escolar de pessoas com NEE está baseada na afirmação de que todos os cidadãos têm direito à educação. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 tem como fundamentos básicos, artigo 1, incisos 2 e 3, que asseguram a cidadania e dignidade da pessoa humana, além de, artigo 3, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É assegurado e garantido o princípio de igualdade e liberdade, artigo 5. O direito à educação também é assegurado para todos, visando o desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, artigo 205. Este direito é dever do Estado e da família, onde será promovida e incentivada a colaboração da sociedade. O artigo 206 diz que o ensino será ministrado com base nos princípios inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas, também o artigo 208, em seu inciso 3, também da Constituição Federal que trata do dever do Estado relacionado à educação, diz que abre aspas, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, fecha aspas, Brasil, 1998, b. O termo preferencialmente diz respeito ao que melhor esteja adequado às necessidades da pessoa deficiente, nunca aos desejos particulares de pais, diretores e professores. Este termo, distorcidamente, vem se tornado um amparo legal da exclusão de alunos com as NEI das escolas regulares. O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, advoga que, abre aspas, a educação básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de integração dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos sistemas de ensino. Isso exige que a formação dos professores das diferentes etapas da educação básica inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos, CNE/C, página 009 de 2001, página 25 e 26, aprovado em 8 de maio de 2001, transformada em resolução CNE número 1 de 2001, fecha aspas. Ministério da Educação, 2001, página 31. Apesar das garantias legais, ainda existem muitos preconceitos, discriminações e ainda posterior segregação em classes especiais ou instituições. Além do que, a própria arquitetura dos prédios escolares não permite, por exemplo, a inclusão de crianças paraplégicas e que necessitam de cadeiras de rodas. Tal situação está em mudança em relação à instalação de prédios novos, mas com relação à estrutura já existente quase nada tem sido feito a respeito, ou seja, os banheiros continuam sem adaptações necessárias, a escada sem rampas e sem corrimão, degraus por toda parte, tudo parece facilitar para tornar a deficiência e a incapacidade o mais evidente possível. Não é objetivo da escola tratar os alunos com NEE como coitadinhos que estão ali como simplesmente parte do cumprimento de uma legislação imposta pelo Estado, eles devem ser respeitados, acima de tudo, como seres humanos. Claro que surgem diversas críticas à política da nova escola. Abre aspas, uma crítica comumente dirigida à nova escola é a de que ela pretende ser um microcosmo de harmonia social, face da instituição escolar um oásis de entendimento, tolerância e facilidades que não são encontradas na sociedade real. Para os críticos, camufla-se o fato de que a escola reproduz as relações de dominação e a luta de classes, vendendo-se a ilusão de que ela corrigirá os males sociais na medida que irá formar, com base na nova mentalidade, os futuros políticos, administradores, cientistas, professores, etc. A homogeneização faz com que apenas uma única cultura, a oficialmente transmitida pela escola, se imponha sobre os outros padrões culturais, o indígena, o negro, o muçulmano, etc., abafando a manifestação das identidades diferentes, fecha aspas, Oliveira, 2001, Página 224, 225. Ainda que a sociedade hoje reflita todo o passado de revoluções, industrialização, da produção em série, da mecanização e da modernização, levando em conta que o homem contemporâneo acostumou-se a um mundo padrão, onde tudo funcione automaticamente e instantaneamente. A padronização de escolas, currículos, regras, normas, alunos, atitudes, comportamentos, tem sido de grande prejuízo para uma parcela da sociedade que não faz parte daquele mundo pré-fabricado. Essa questão da inclusão social de pessoas com necessidades especiais é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Na antiguidade, a aceitação ou não do indivíduo com malformações e anomalias, fossem elas visíveis ou não, dependeu muito da origem de cada civilização e de suas crendices. Algumas delas recebiam estas pessoas como um presente dos deuses que vieram ao mundo para serem ajudados, num espírito claro de solidariedade e união do grupo, mas nem sempre foi assim. Abre aspas, cada povo ou cada tribo, por experiências acumuladas e por observações próprias, foi desenvolvendo seus próprios meios de tratamentos de males. Por uma questão de sobrevivência da raça apenas, cuidados um pouco diferenciados podem ter sido dados às mães e aos recém-nascidos desde que perfeitos e, conforme as circunstâncias, desde que do sexo masculino. É quase certo que uma criança nascida com aleijões ou aparentando fraqueza externa terá sido eliminada de alguma forma, tanto por não apresentar condições de sobrevivência, quanto por crendices que a vinculavam a maus espíritos, a castigos de divindades ou mesmo por motivos utilitários. Fecha aspas, Silva, 1987, página 37. Percebemos neste texto de Silva, 1987, que a visão de alguns povos na antiguidade era de deslumbre a um corpo perfeito, sadio e forte, ou melhor, o corpo de um guerreiro. As gravidezes eram esperadas, preferencialmente, de homens perfeitos com o objetivo que eles lutassem nas muitas guerras e batalhas que eram frequentes naquela época. Era muito comum a trepanação, onde perfuravam o crânio dos indivíduos com comportamentos diferentes, ou seja, com necessidades especiais, para libertar os maus espíritos que acreditavam estar aprisionados dentro dos crânios, ou ainda o homicídio de crianças imperfeitas. Silva, 1987, ainda faz muitas citações de leis existentes na antiguidade, eis algumas delas, na Roma antiga. Abre aspas, lei 3, o pai imediatamente matará o filho monstruoso e contrário à forma do gênero humano, que lhe tenha nascido há pouco, não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda amputar, não o cortamos por ressentimento, pois trata-se de um rigor salutar. Matam-se cães quando estão com raiva, exterminam-se touros bravios, cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas, matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos, se nascerem defeituosos e monstruosos, afogamo-los, não devido ao ódio, mas à razão para distinguirmos as coisas inúteis das agradáveis. Fecha aspas, Silva. 1987, página 128. Segundo Silva, 1987, em muitas civilizações as pessoas excepcionais, seja qual for a sua necessidade, foram mortas, isoladas, apedrejadas, amaldiçoadas, banidas da sociedade. Enfim, desde os antigos tempos já se faziam o que também ainda hoje ocorre, ou seja, isolamento, preconceito, discriminação, ridicularização. As pessoas que possuem qualquer necessidade são seres humanos e que merecem, como qualquer outro ser humano, o carinho, a atenção, o respeito, a dignidade e a amizade. Todos nós, ditos normais, somos passíveis de tornarmos com alguma necessidade física e até mesmo psíquica. Tudo que o homem é e sabe até os dias de hoje, das civilizações, da cultura, da inteligência, do conhecimento, da ciência, da tecnologia, é resultado de uma interação entre o seu mundo pessoal, sensorial, afetivo, com os outros seres humanos, é social e com a própria natureza se traduz cultural, mas, infelizmente, o ser humano eide como se nada soubesse, ainda segregando, discriminando, limitando, subtraindo as pessoas com as NEE em locais longe dos olhos seus e do resto da sociedade. Pais e educadores devem fornecer um ambiente o mais diversificado possível, além do convívio com outras crianças, para que a criança com as NEE não se sinta excluída e rejeitada pela sociedade como motivo de riso ou piadas. Eis porque, este trabalho tem a preocupação de, neste primeiro momento, em mapear a realidade das crianças com NEE nas escolas públicas, estaduais e municipais, privadas e suas relações com a PAI de Dois Córregos, SP. Proposição. Este trabalho tem por objetivos: a. Fazer o levantamento das escolas particulares e públicas da cidade de Dois Córregos, SP, que estejam desenvolvendo projetos ou tenham alunos portadores das NEE em processo de inclusão escolar; b. Investigar possíveis preconceitos existentes nas classes onde há alunos portadores das NEE; c. Verificar se o ambiente físico da escola possui acomodações especiais necessárias para que os alunos portadores das NEE possam ter uma educação escolar de qualidade; d. Verificar se os profissionais que atuam na escola recebem capacitação específica para atuar no processo de inclusão de alunos portadores das NEE. Este trabalho, ao realizar os objetivos propostos, pretende contribuir para o avanço das discussões e ações em relação à formação de profissionais que possam atender às NEE em crianças e jovens. Método. Participaram deste trabalho de pesquisa profissionais do magistério provenientes de 14 escolas, que representa 100% dos estabelecimentos de ensino deste município, conforme apresentado no quadro 1, a seguir. Quadro 1: Escolas participantes deste estudo. 1. Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe. 2. Escola de Educação Infantil Cantinho do Saber. 3. Escola de Educação Infantil Mundo Infantil. 4. Escola de Estimulação Infantil Piuí. 5. Escola Cenecista Professor Benedito Ortiz. 6. Escola Estadual Valdomiro Casagrande. 7. Escola Estadual Professor Laura Rebouças de Abreu. 8. Escola Estadual José Alves Mira. 9. Escola Estadual Benedito dos Santos Guerreiro. 10. Escola Estadual Francisco Simões. 11. Escola Municipal de Educação Fundamental e Educação Infantil MFE Oscar Novakowski. 12. Escola Municipal de Educação Infantil EMEI de Guarapuã. 13. Creche Clube das Abelhas Casa da Criança. 14. Creche Arevu Associação Recreativa das Vilas Unidas. Fonte: elaborado por Paulo César Gomes e Maria da Glória Mingli. Foram elaborados 3 tipos de questionários dirigidos para diretores de todas as unidades de ensino, para os professores e pais das crianças com NEE. Assim, foram inquiridos 144 professores. Destes, 24 trabalham efetivamente com crianças com as NEE. Foram entrevistados também 14 diretores de escolas públicas, escolas privadas e creches. O questionário, destinado aos diretores de escolas e creches, versou sobre a situação atual do ambiente escolar, de sua infraestrutura física e pedagógica, acerca da aceitação de alunos com as NEE, do atendimento destes alunos por profissionais fora da unidade de ensino, da capacitação de funcionários administrativos e professores e até mesmo sobre algum possível preconceito existente. O questionário dos professores, além de verificar a aceitação dos educadores com relação a crianças com NEE, visou investigar possíveis preconceitos, se os educadores têm recebido capacitação, se têm acesso à legislação, acesso a publicações na área, além do tipo de tratamento dispensado a estes alunos e do número total de alunos que costumam trabalhar por sala do ensino regular. Visitadas cada uma das escolas e creches, foram feitas entrevistas com os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e professores responsáveis assistentes da direção, sendo que os mesmos, depois de se inteirarem do conteúdo da pesquisa, passaram a responder os questionários na presença do pesquisador. Os questionários dirigidos aos professores, por causa das dificuldades em encontrá-los em dias diferentes da semana, os diretores solicitaram que o questionário dos professores fosse aplicado nos horário de trabalho pedagógico coletivo HTPC. Tínhamos como objetivo entrevistar os pais de alunos deficientes. Entretanto, em conversa com os diretores de escolas, fomos informados que, por aspectos legais, estes não poderiam fornecer o endereço dos pais destes alunos. Somente poderiam fazê-lo ao Conselho Tutelar Municipal, mediante justificativa por escrito. Infelizmente, tal possibilidade não foi possível, pois ficaria impraticável pelo curto espaço de tempo disponível. Diante destes problemas, foi possível entrevistar os pais de apenas dois alunos que eventualmente foram encontrados na saída-entrada de alunos. Como não foram atingidas as expectativas, os dados foram suprimidos deste trabalho. Com a finalidade de enriquecer os conteúdos e as informações contidas neste trabalho, também foi entrevistada numa conversa informal, ou seja, sem requisitos formais de uma entrevista, a coordenadora responsável pela PAI local. Resultados. Os resultados provenientes desta pesquisa foram organizados e serão apresentados da seguinte forma: primeiramente, os resultados do questionário dos diretores de escola, resultados dos questionários dos professores e de professores que já ministram aulas em classe que têm alunos com as NEE. Abaixo, constam os dados da entrevista com os diretores de 14 escolas. Diretores de escola. Apenas 6 do total de 14 escolas, sendo destas, 3 particulares e 3 escolas públicas, que não possuem professores com curso de capacitação para trabalhar com alunos deficientes. Assim, os diretores disseram que a maioria de seus professores já possuem capacitação treinamento para trabalhar com alunos com as NEE, e que destes, muitos fizeram o treinamento ainda no ano corrente. Vale ressaltar que alguns diretores de escolas públicas consideraram como capacitação os cursos internos, tais como parâmetros curriculares nacionais em ação ministrados internamente no próprio horário de trabalho pedagógico coletivo, palestras nas escolas e outros cursos. Apenas 7 do total 14 escolas mantêm profissionais de apoio. Assim, 2 escolas estaduais mantêm dentistas, 2 municipais mantêm psicólogos e uma fonoaudióloga, 1 particular mantém dentistas e uma filantrópica mantém uma assistente social. Destes profissionais de apoio, nenhum fez qualquer tipo de curso ou capacitação nas áreas de NEE. Apenas um diretor, de uma das escolas municipais, disse que seus alunos não são atendidos por profissionais fora da unidade de ensino. Das demais escolas, segundo seus diretores, seus alunos com as NEE são atendidos por profissionais particulares, em universidades públicas com atendimento médico gratuito, popularmente conhecido como centrinhos, ou em entidades específicas. Infelizmente, apenas 3 dos 14 diretores entrevistados informaram que trocam informações a respeito das NEE com as entidades de AEE. O prejuízo com esta falta de informação é de todos, desde pais, alunos e, principalmente, professores, que deixam de se dedicar em trabalhar com as diferenças individuais e com a pluralidade. Do total de escolas investigadas e segundo o relato de seus diretores, nenhuma delas oferece ambientes físicos e tampouco materiais didáticos adaptados específico e apropriado para receber as crianças NEE, o que implica numa total desatenção à legislação inclusiva. Três diretores de escolas assumiram abertamente que seus professores não aceitam receber crianças com as NEE, fato este que omite muito a atual realidade das escolas. Na verdade, ficou comprovado que muito mais escolas impedem o acesso do aluno desde o ato de matrícula, pois os funcionários se recusam a atendê-los, encaminhando-os diretamente para pai local. Três diretores de escolas estaduais não responderam se os pais dos alunos têm restrições em relação à inclusão do aluno deficiente. Um diretor de uma escola estadual e outro de uma filantrópica disseram que os pais não se interessam se existe ou não aluno deficiente nos quadros de alunos da escola. Três diretores de escolas municipais e um de uma escola estadual disseram que os pais aceitam, sem problemas. Os diretores das duas escolas particulares disseram que existe certo temor de alguns pais, pois a presença do aluno deficiente pode atrapalhar o andamento das aulas. Vale destacar que muitos pais, que deixam seus filhos em creches, não se importam com a inclusão. Contrariamente a este fato, e de modo reiterado, muitos pais de alunos de escolas particulares questionaram a direção da escola se o acesso de crianças com as NEE não acarretaria num declínio do andamento escolar em prejuízo da maioria da classe. A seguir serão apresentados os resultados relativos aos 144 professores. Total da amostra de professores investigados. Gráfico 1: recepção de alunos com NEE na percepção de professores. Fonte: elaborado por Paulo César Gomes e Maria da Glória Mingli. As respostas foram as mais variadas, sendo que 23% deles não responderam, mas ficou evidente o temor dos professores pela falta da capacitação, da pouca estruturação física das escolas, do despreparo muitas vezes até emocional para poder trabalhar com alunos com as NEE, com a superlotação das classes, por exigir demais do professor e alguns até mesmo por achar muito complicado. Do total de 144 professores que responderam efetivamente aos questionários, 125 destes não possuíam capacitação profissional nas áreas das NEE, destes 102 atuam em escolas públicas, 21 em escolas particulares e 2 na escola filantrópica. Apenas 17 dos professores possuíam efetivamente capacitação nas NEE. Na ocasião da coleta de dados, destes, 9 atuam em escolas públicas, 7 em particulares e 1 está na filantrópica. O acesso à informação sobre as necessidades educativas especiais também foi alvo de queixas por parte dos professores. 73 professores disseram que não têm acesso a revistas, periódicos, trabalhos científicos, etc. sobre as NEE, eles estão assim distribuídos. 58 professores lecionam em escolas públicas, 14 em particulares e 1 em uma escola filantrópica. Os demais disseram ter acesso a este tipo de informação. Os professores alegaram ter acesso aos trabalhos publicados nas áreas das NEE, demonstrando que há interesse dos professores na área e que estão preocupados com o processo de inclusão escolar que se inicia. Também disseram que têm acesso à legislação que garante a acessibilidade de todas as crianças na escola. 135 professores disseram ter acesso à legislação acerca das NEE e estão cientes dos direitos destas crianças. Apenas 7 professores assumiram desconhecer a legislação. Gráfico 2 faria objeção em receber nas salas do ensino regular crianças com as NEE. Fonte, elaborado por Paulo César Gomes e Maria da Glória Mingli. Enquanto mais de 50% dos professores disseram que não fariam objeção em receber os alunos com as NEE, outros 33% fariam algum tipo de objeção, alegando que só aceitariam por causa da legislação, só receberiam estes alunos se eles, os professores, recebessem capacitação e outros que simplesmente faria objeção e não alegaram qualquer motivo. Os professores foram questionados sobre o número ideal de alunos com as NEE por sala de aula do ensino regular. As respostas foram bem diversas, contudo 41% disseram que 2 alunos por sala seria o suficiente, 23% não quis responder, 10% disseram que 1 aluno por sala, outros 10% dos professores disseram que 10% seria um número bom de alunos com as NEE por sala. O restante dividiu sua resposta assim: 2 a 3 por sala, 6%, a proporção depende da deficiência, 2%, 1 aluno com as NEE para cada 7 alunos sem as NEE, 1%. 4 alunos com as NEE por sala, 1%, professores da creche. 1 NEE a cada 20 alunos, 1%, não sabe, 1%. 10 por turma, 1%, creche, 2 a cada 10 alunos, 1%, acham que o aluno deve frequentar somente classe especial, 1%. Infelizmente, houve até demonstração explícita da exclusão, pois alguns professores disseram que os alunos deveriam frequentar somente a classe especial. Ocorre uma clara inversão de valores propostos. As respostas com maiores valores são professores que trabalham em creches públicas e filantrópicas, e das respostas com menores valores proporcionais, por exemplo, 1 NEE para 7 ou 1 NEE para 20, são professores de escolas particulares de educação infantil. Gráfico 3: Atitude dos professores diante da chegada de alunos deficientes. Fonte, elaborado por Paulo César Gomes e Maria da Glória Mingli. Podemos perceber no gráfico acima que há uma grande receptividade, por parte dos professores, em muitos aspectos, com relação aos alunos com as NEE, apesar da grande insegurança por parte de alguns profissionais. Os professores também foram questionados sobre o número limite de alunos regulares por sala de aula em suas escolas. Assim, os professores disseram que nas creches e no primeiro ano da educação infantil, o número limite de alunos por sala é 15 por sala. No ano final da educação infantil, este número sobe para 25 alunos por sala. No primeiro ano do ensino fundamental, o número limite de alunos por sala é 30. Nos demais anos do ensino fundamental, do segundo ao nono ano, a média é de 40 alunos por sala. Analisando os dados da pesquisa, foi possível observar que o número de alunos por sala mostrou-se maior em escolas públicas do que em escolas particulares, principalmente da pré-escola até a quarta série. Nas séries subsequentes, o número de alunos estava equiparado tanto em escolas públicas como em escolas particulares. O gráfico acima exibe o número máximo de alunos encontrados por salas em escolas públicas e privadas. Professores que já trabalham com crianças com asmes. O gráfico 1 abaixo representa o olhar dos professores que já trabalham com crianças com asmes, e dele desprende-se que, na maioria das vezes, os professores só reconhecem as deficiências, e poucas vezes a eficiência de seus alunos. Gráfico 4: alunos com asmes na visão de seus professores, em valores absolutos. Fonte, elaborado por Paulo César Gomes e Maria da Glória Mingli. Apenas 4 do total de professores que lecionam aulas para alunos com asmes disseram que estes alunos são discriminados por apelidos. Metade deste total preferiu não responder esta questão, e pelo que se desprende dos questionários, os apelidos em crianças com asmes aparecem mais em escolas particulares. Com relação à capacidade intelectual dos alunos com asmes, 77% dos professores consideram seus alunos deficientes inteligentes, 11% consideram não inteligentes e outros 12% os consideram limitados. Devido ao projeto de inclusão implantado e com o auxílio dos profissionais de apoio, psicólogo e fonoaudiólogo, os professores da escola MFEI Oscar Novakovsky disseram que todos os alunos são inteligentes dentro daquilo que lhes competem. Assim, há 24% do total de 24 professores que já trabalham com asmes, consideram seus alunos limitados, atrasados, pouco inteligentes, desinteressados, dentre outras. Destes 24 professores, 42% disse que o aluno deficiente não é amigo de todos e outros 58% dissera que o aluno com deficiência é amigo de todos os demais alunos. Assim, no que tange a fazer amizades ou não na classe, e ainda segundo a opinião dos professores entrevistados, todas as crianças com NEE são amigas dos professores. Alguns professores disseram que os próprios coleguinhas de classe excluem as crianças com as NEE. Os alunos alegam que os deficientes são lentos demais e que atrapalham as equipes em brincadeiras e jogos, ou ainda que não se interessam ou têm preguiça. Alguns professores também disseram que gostam de seus alunos, apesar dos problemas que eles apresentam. Outro fato relevante é que em muitos casos os alunos com asmes se mostraram amigos exclusivamente do professor. 37% dos professores apontaram ainda que os alunos deficientes atrapalham o andamento das aulas e outros 63% disseram que os alunos com asmes não atrapalham. Dos professores que disseram que os alunos atrapalham o andamento da aula, estes alegaram apatia, brigas, reclamações, indisciplina, porque não entende o assunto, discussões, pelas dificuldades apresentadas, inquietos, recusam-se a fazer atividades e que querem ser o centro das atenções. Questionado se os alunos com asmes participam ou não das atividades da classe regular, 62% dos professores disseram que os alunos participam de todas as atividades e outros 38% disseram que eles não participam de modo algum. Os professores entrevistados foram questionados se têm medo de seus alunos com asmes, eles disseram que não têm medo deles, sendo que alguns ainda completaram, não tenho medo, pois não são agressivos. Dos 24 professores entrevistados que já trabalham com alunos com NEE, 92% destes disseram que não fariam distinção no tratamento dos alunos com asmes com os demais, apesar que acham que precisam de capacitação para poder receber estes alunos em sala. Discussão. Há uma grande contradição entre o número de professores que os diretores alegam ter capacitação, treinamento e especialização para trabalharem com crianças com NEE e o número real de professores que as possui. Pelo menos é o que se percebe cruzando os dados dos dois questionários diretores X professores. Vale ressaltar que quando os diretores foram questionados a respeito da capacitação de professores, muitos levaram em conta os cursos aplicados em horário de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, como, por exemplo, parâmetros curriculares nacionais em ação, que ainda está em andamento em muitas das escolas públicas. O número de professores que já trabalharam na PAI da cidade de Dois Córregos, SP, que tem cursos sobre educação especial, ou ainda, outros que conseguiram fazer cursos de pós-graduação com meios próprios, são bem poucos. Nenhuma das escolas possui arquitetura adequada para receber os alunos com as NEE, nem rampas, nem banheiros com adaptações, nem chuveiros, exceto nas duas creches, nas escolas particulares de educação infantil e em uma escola municipal de ensino fundamental. Também foi possível observar que não ocorre troca de informações com os profissionais externos que atendem as crianças com as NEE, somente laudos são enviados, mas carentes de informações importantes ao professor, por exemplo, como trabalhar essa ou aquela necessidade. A reação dos pais de crianças normais contra o acesso e a permanência de crianças com NEE nas classes do ensino regular é mais visível nas escolas particulares, onde alegam ter medo na queda da qualidade do ensino e no rendimento escolar. Quase a totalidade dos diretores de escolas e creches se intitularam receptivas às crianças com as NEE, sendo que poucos tiveram a coragem de assumir que não o fazem. No intuito de verificar o procedimento das escolas de Dois Córregos, SP, em relação ao encaminhamento de crianças para a PAI, em conversa com a coordenadora responsável daquele local, a mesma revelou que a PAI tem recebido de quatro das escolas públicas encaminhamento de alunos com DA, desordem, transtorno ou distúrbio do déficit de atenção, e hiperatividade, NEE, leves e aparentemente não visíveis no ato da matrícula, B, com exceção das escolas particulares e da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, EMEFEI, Oscar Novakovsky, que tem proposta inclusiva desde sua implantação, nenhuma das escolas públicas recebe alunos com deficiências físicas ou mentais claramente visíveis. Estes alunos, segundo a coordenadora da entidade, não há encaminhamento, são atendidos diretamente para a PAI, se a maioria dos professores se sente inseguros diante do novo aluno, será que ele é tão novo assim? A dúvida é pertinente porque em muitas escolas os educadores não sabiam claramente do que se tratavam as NEE. Alguns diretores tiveram dificuldades em dizer quais eram os alunos com as NEE e onde eles se encontravam. D. Dos professores que já trabalham com alunos NEE, foi possível observar clara discriminação, preconceito e até segregacionismo. Desde a questão de como eles se apresentam, da recepção destes alunos e até em outra que falava sobre a inteligência dos alunos, alguns professores chamaram seus alunos de limitados, incapacitados, apáticos, inquietos, irrequietos, lentos, dispersivos e até mesmo agressivos. 26% do total dos professores entrevistados alegaram que só receberiam um novo aluno por obrigação legal. Disseram ainda gostar de seus alunos, apesar de seus problemas, NEE. A maioria destes professores os considera alunos inteligentes e seus amigos. Muitas vezes o grupo dos outros alunos, onde a criança com as NEE está inserida, a discrimina e a rejeita, não possibilitando que ela participe das atividades ou brincadeiras. A frequência de apelidos, colocados pelos colegas de classe, se mostrou comum em escolas particulares. Estes professores ainda reclamam da falta de outros profissionais para acompanhar os alunos do programa de inclusão, bem como atualizações e cursos na área, e, dos 144 professores, mais de 120 deles disseram conhecer a legislação que garante a acessibilidade de qualquer aluno na escola. Nas escolas particulares, desde a creche ao ensino de fundamental de primeira à quarta série, o número de alunos por sala tende a ser assustadoramente menor do que na escola pública. Enquanto na classe de pré-escola particular tem-se o número de 15 a 20 alunos, a mesma classe na rede pública chega a comportar 35 alunos. Números estes que tendem a se equiparar quando chega ao ensino de quinta a oitava séries, todas as séries com uma média de 35 a 40 alunos por sala. Conclusões. Apenas uma escola da cidade de Dois Córregos, SP, a MFE Oscar Novakus, que desenvolve projetos na área de inclusão escolar propriamente dito. Esta escola possui equipamentos mínimos para receber as crianças com as NEE, tais como banheiros com chuveiro, rampas e outras adaptações, além de profissionais que atuam dentro da escola, como fonoaudióloga e psicóloga, que atuam apoiando o trabalho dos professores. Os educadores das demais três escolas se mostraram com muito receio e despreparados para trabalhar com as diferentes necessidades especiais. Nenhuma escola possui instalação ou acomodação especial para receber os alunos com NEE ou profissionais especializados. O preconceito apresentou-se numa de suas piores faces, aquela de maneira sutil e dissimulada, de modo que as pessoas não o percebam com clareza à primeira vista. Os professores e diretores das escolas, na maioria das vezes, apresentaram-se com um discurso teoricamente inclusivo, porém, infelizmente, não o praticam. Os educadores mostraram conhecer parte da realidade, pois identificam as NEE físicas, reconhecidas frequentemente pelo senso comum, mas não identificam as demais. Dizem conhecer a teoria PCN e a legislação, contudo não fazem a inclusão, pois não sabem fazer na prática um trabalho pedagógico adequado às NEE. Essa realidade indica falhas na formação inicial dos professores, nas licenciaturas, na formação continuada, bem como na criatividade para desenvolver instrumentos adequados ao ensino de crianças com as NEE. Considerações finais. Há uma barreira muito grande entre a escola real e a escola ideal, contudo é dever da sociedade, ONGs, educadores, governantes, entidades assistenciais, entre outras, amenizar e mudar seu discurso sobre justiça, democracia, solidariedade e humanidade, tornando-o mais prático. As desigualdades, estejam elas instaladas em qualquer das áreas cognitiva, física, emocional e social, deverão ser inevitavelmente reduzidas. É importante articular o saber escolar com o que se aprende fora da escola. Para que o aluno possa atuar com competência na sociedade, ele precisa conhecer e debater o movimento histórico em que se encontra, sua cultura, mercado de trabalho, valores sociais e morais, entre outros. A escola deve possibilitar condições aos alunos para o desenvolvimento de suas capacidades, ajudando o aluno a criar estratégias e lidar com situações do dia a dia. O papel do professor passa de agente transmissor de informações para selecionador dessas informações, mostrando como descobri-las e também como selecioná-las, de maneira a transformá-las em saberes. Mais importante que uma informação depositada na memória é a habilidade para ir atrás do conhecimento de que se precisa e encontrá-lo. Como disse William Butler Yeats, abre aspas, educar não é encher um cântaro, mas acender um fogo, fecha aspas, Apud Asmani, 1997, páginas 22, grifo do autor. As escolas devem então despertar o prazer para o conhecimento e deixar de competir entre si na transmissão de conteúdos que entrarão na prova, preparando para o vestibular. Nessa educação do século XXI, ciência e tecnologia estão unidas para a mesma finalidade: melhorar condições de vida de todos. Recentemente se discutia o dilema da educação geral e da formação para o trabalho como se fossem dois caminhos separados. Eis agora um desafio para a escola: articulação com a realidade fora de suas paredes, com o mundo social e o mundo do trabalho. Para tanto, as crianças e os adultos com as NEE não podem ficar de fora. Outro fator importante nessa educação é a ideia de interdependência do mundo moderno. Todos dependem de todos. A destruição de uma floresta interfere nas condições de habitacionalidade de todo o planeta. Daí a necessidade da educação trabalhar a aprendizagem da convivência, principalmente feita com os alunos diferentes e de diferentes culturas. Daí a necessidade de se trabalhar um outro tema na educação, que é o pluralismo cultural, para que todos sejam incluídos. E por fim, o mundo atual exige de cada pessoa uma grande capacidade de autonomia e de julgamento que passa do crescimento da responsabilidade pessoal à realização do destino coletivo. Nessa missão de desenvolver a personalidade do educando, a escola tem como desafio não deixar inexplorado nenhum dos talentos de cada ser humano: a memória, o raciocínio, a imaginação, a capacidade física, facilidade de comunicar-se, a vida em sociedade. Referências: Abreu, Márcia, Cordioli, Marcos, Org. Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação, PNE 2011-2020, projeto em tramitação no Congresso Nacional, PL número 8035-2010. Brasília, DF, Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011, Ação Parlamentar, N 436. Disponível em http://bit.stream/anli/bd-camara/5826/projeto-inferior-pne-inferior-2011-2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf 13. Antunes, Celso. Como desenvolver competências na sala de aula. Petrópolis, Vozes, 2001. APAE São Paulo. Posicionamento da APAE de São Paulo sobre educação inclusiva. Disponível em http://www.apaesp.org.br Notícias Páginas Posicionamento da APAE de São Paulo sobre educação inclusiva, ASPS. Acesso em 6 de julho de 2013. Aranha, Maria Salete Fábio. Educação inclusiva, transformação social ou retórica. In, Omote, Sadal, Org. Inclusão, intenção e realidade. Marília, Fundep 2004. Aranha, Maria Salete Fábio. A inclusão social da criança especial. In, Sociedade Pestalozzi, Org. A criança especial. Niterói, 2001. Aranha, Maria Salete Fábio. Inclusão Social e Municipalização. In, Manzini, Eduardo José, Org. Educação em Especial, Temas Atuais. Marília, Editora Unesp, 2000. Araújo, Ulisses, F. Aquino, Júlio, G. Os direitos humanos na sala de aula, a ética como tema transversal. São Paulo, Moderna, 2001. Asmani, Hugo. Metáforas novas para reencantar a educação, epistemologia e didática. Piracicaba, Editora Unimep, 1997. Batissal, Mark L. Perret, Ivone M. A Criança com Deficiência, Uma Orientação Médica, 2, Editora São Paulo, Santos Maltese, 1990. Brasil. Lei N. 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CORDI, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas. Disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 25 de outubro de 1989, página 1920. Disponível em http://www.planalto.gov.br/c-civil-inferior-03-leis-l7853.htm. Acesso em 6 de julho de 2013. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais, terceiros e quartos ciclos, apresentação dos temas transversais. Brasília, DF, CEF, 1998. A. Brasil. Constituições da República Federativa do Brasil, Estado de São Paulo e Declaração Universal dos Direitos Humanos. São Paulo, IMESP, 1998, B. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais, adaptações curriculares, estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília, DF, CESP, 1999. Brasil. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais, ensino médio. Brasília, DF, 2000. Brasil. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília, DF, CESP, 2001. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF, CESP, 2008. Buscaglia, Léo F. Os Deficientes e Seus Pais. Rio de Janeiro, Record, 1993. Camargo, Ana Paula de Marsola, Márcia Helena, Romano, Vanessa Bernardo, Inclusão, Realidade ou Utopia, 2056, F. Projeto de Intervenção, Graduação de Licenciatura em Psicologia, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bauru, 2000. Carmo, Apolônio A. Du. Deficiência Física, a Sociedade Brasileira Cria, Recupera e Discrimina. Brasília, DF, Escopo, Curitiba, Secretaria dos Desportos, 1991. Curti, Marlene Gonçalves, Cruz, Ana Maria da Costa. Guia para apresentação de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. Maringá, Dental Press, 2001. Delou, Cristina Maria Carvalho et al. Show of Inclusion, The Contribution of a Federal University to the Inclusive Education. Advances in Education, San Jose, K, V, 1, N, 2, página 4, 10, APR, 2012. Fonseca, Vitor da. Educação em Especial, Programa de Estimulação Precoce, Uma Introdução às Ideias de Feuerstein, 2, Editora Revi e Aumento Porto Alegre, Artes Médicas, 1995. Fonseca Janes, Cristiane Regina Xavier, Omoti, Sadal. Os cursos de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista e Educação Inclusiva. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, V, 19, N, 3, página 325-342, Ju, 7, 2013. Góis, Antônio. Parecer indica a escola comum a deficientes. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 de julho de 2009. Caderno Cotidiano. Disponível em http://www.folha.ul.com.br/folha/educacal/ult305060070.shtml. Acesso em 6 de julho de 2013. Goffman, Erving. Estigma, Nota sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, 4, Editora Rio de Janeiro, Guanabara, 1988. IBGE. Censo Demográfico 2010, Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em HTTP, Servicodados, IBGE.gov.br, download ASCII, http://1iu, biblioteca, IBGE.gov.br, visualiza cal periódicos 94, CD, 2010, religião deficiência, PDF. Acesso em 5 de janeiro de 2014. La Rosa, Jorge. Pérez de Lara, Núria. Imagens do Outro. Petrópolis, Vozes, 1998. Mantoan, Maria Teresa Egler. Ser ou Estar, Eis a Questão, Explicando o Déficit Intelectual. Rio de Janeiro, UVA, 1997. Mantoan, Maria Teresa Egler. Educação para Todos, Desafios, Ações, Perspectivas de Inclusão nas Escolas Brasileiras. ETD, Educação Temática Digital, Campinas, V1, N3, junho de 2000. Disponível em http://www.fai.unicamp.br/revista/index.php/et/article/view/1905/1745. Acesso em 8 de setembro de 2001. Mantoan, Maria Teresa Egler. Ensinando a Turma Todas as Diferenças na Escola. Revista Pátio, Porto Alegre, ano 5, N 20, página 18, 28, FEV-ABR, 2002. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNESEB, N 2. De 11 de setembro de 2001, institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de setembro de 2001. Seção 1, página 39, 40. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNESPNO sobrescrito 009/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 de janeiro de 2002. Seção 1, página 31. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial, COERD. Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Organização de Maria Salete Fábio Aranha. Brasília, DF, 2003, Saberes e Práticas da Inclusão, 4. Oliveira, Josi Renato. Ética na Escola Reacendendo uma Polêmica. Educação e Sociedade, Campinas, N. 76, V. 22, página 212, 231, outubro de 2001. Omoti, Sadal. Reações de mães de deficientes mentais face ao reconhecimento da condição dos filhos afetados, um estudo psicológico, 1980. Dissertação, mestrado em psicologia, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1980. ONU. Declaração de Salamanca, sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca, 1994. Disponível em http://portal.mec.gov.br/cesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em 4 de novembro de 2002. Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico, 21, Editora São Paulo, Cortês, 2000. Silva, Otto M. A Epopeia Ignorada, A Pessoa Deficiente na História do Mundo de Ontem e de Hoje. São Paulo, Sedas, 1987. Artigo recebido em 9 de janeiro de 2014. Aprovado em 24 de abril de 2014.